que de tudo tem um pouco de experiência. Que sua vida seja sempre mais um livro aberto. E se acaso for chamado, que esteja perto. Pois se ela disser que sim, tem que acontecer. Afinal, você foi feito pra satisfazer o amor, a vaidade dessa criatura, que se diz a mais perfeita em toda a natureza. E de quem não concordar com sua certeza, nunca pense no ataque, mas só na defesa. Que ela é fogo, é dose dupla pra qualquer cristão. Pois se ela disser que sim, nunca diga não. Você vai se acostumar com a situação. Ela é desse jeito que se vai fazer. Há outras piores que se entender. Por favor, atendam esse meu pedido. Pois é, é que estou disposto a ser despedido. Procura-se um rapaz inteligente, de boa aparência, que de tudo tem um pouco de experiência. Que sua vida seja sempre mais um livro aberto. E se acaso for chamado, que esteja perto. Pois se ela disser que sim, tem que acontecer. Afinal, você foi feito pra satisfazer o amor, a vaidade dessa criatura, que se diz a mais perfeita em toda a natureza. E de quem não concordar com sua certeza, nunca pense no ataque, mas só na defesa. Que ela é fogo, é dose dupla pra qualquer cristão. Pois se ela disser que sim, nunca diga não. Você vai se acostumar com a situação. Ela é desse jeito que se vai fazer. Há outras piores que se entender. Por favor, atendam esse meu pedido. Pois é, é que estou disposto a ser despedido. Procura-se um rapaz inteligente, de boa aparência, que de tudo tem um pouco de experiência. Que sua vida seja sempre mais um livro aberto. Que se acaso for chamado, que esteja perto. Pois se ela disser que sim, nunca diga não.